Além de conteúdo para outros personagens, o passe de temporada inclui quatro missões associadas a quatro supervilões que não aparecem no jogo base. Elas não ficam acessíveis de imediato, cada uma requerendo uma certa progressão na campanha principal para ser acessada.